3805 autorizado, táxi via Pátio Índia, no ponto de espera, chame torre 118 decimal 6, ajuste de altímetro no 012. Da 3805, gente, Vivi, táxi, não quer, ponto 3286, da 3805. Onda 924, decola 11, controle 120, decimal 8. 208, então, uma boa tarde. Boa. Travessa 06, assisto 32, 16. 224, 1500 pés na PUCA. Voo no 924, contato radar, sobe para 350, saída PUCA. 350, PUCA, Marcelo. Torre 118 decimal 6, desistimetro no 012. E a parte índia, ponto de espera 282, da 3216. Da 3805, autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 40 graus, 062 nós. Decolagem, da 3805. Torre 118 decimal 6. Dá 3216, copia o salvo. Assista com outro 3216. Chame torre 118 decimal 6. 186, dá 3216. Posta Bravo Eco com 5 a bordo, pronto para o taxi. Oscar Bravo Eco, autorizado a táxi via Pátio Índia, no ponto de espera, chame torre 118 decimal 6. Ajuste de altímetro no 012. 10012, Pátio Índia, no ponto de espera, 1286, Oscar Bravo Eco. Fala, voo no 333 para o táxi, alterna Galeão, 4 horas e 35, autonomia com 149 a bordo. Voo no 333, autorizado o táxi, até o través, portão 62. Está autorizado até o portão 62, através do 62. Diga. Através do farol da Barra, está iniciando o cruzamento da Bahia. Gente, o Yang Terra Terra, frequência livre, para ingresso na terminal Ilhéu, chame Ilhéu, 1201. 1201, chamará, grato, boa tarde, até o regresso. Três, 193, só um minutinho. Para 3805, decola os 14, controle 120, decimal 8. 1208, 13. 805. Torre Salvador, boa tarde. 3216, próximo ponto de espera da 10, pronto. Da 3216, uma boa tarde. Autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento no 50 graus, 0629. É, está autorizado alinhar e decolar da 10, da 3216. Da 3805. Voo 333, autorizado táxi via Pátio Índia, no ponto de espera, chame torre 118 decimal 6, ajuste altímetro no 012. Pátio Índia, ponto de espera 186, 1012, mais ajuste, voo 333. Voo 3193, ponto cópia. Pronto, cópia 3193. Tá 3193, autorizado, Galeão, nível de voo 380, via peso 10. Pistão no 0, curva direita, saída da El Leda Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5124. na decolagem, confirma, em subida. 1-0, decolo da pistão, 0-5-1-30, da El Gira, controle 208, transporte 54, 3-4. São 3193, cotizamento, sua resta, estamos prontos para pushback, funcionamento. Chama funcionamento, 3-4. Direto com o quê? São 3805, voa Elefa, direto. Direto, Elefa, 3805. Da 3216, decola 17, controle 120, decimal 8. 3216, controle 208. Afirmo. Câmbio. Controle é o TAM, 3216, cruza 1500 pés. O TAM 3216, contato radar, sobe pro 370, saída MOMO. 370 na MOMO, TAM, 3216. O Gol 1924 chama Recife 12545, alterna 12685. 2085, Gol 1924. Busca Bravo Eco, autorizada a decolagem em pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 0-19, Bravo Eco. Solo Salvador, bom dia, Azul, Alfa Zulu, Lima. Tá 3216, direto MOM. Direto MOM, tá 3216. Confirme. Confirme, a aeronave está no solo. Alfa Zulu Lima Azul. Eu sigo, Azul. É, o Zulu Lima está no pátio, na posição 3, no pátio principal, solicitando autorização para rebote. Até o pátio 3, a remota, posição número 7, já com conhecimento da infra-aero. O TRIP 5489, chama-se atrás Recife 1288, alterna 1260. Gente, Recife 1288, 1260, 5489. Pátio 3, ok? Ciente autorizado, da posição que se encontra até a posição 07 do pátio 3. Ciente, grato. Bom, da saída MOM. Autorizado 400-400 no perfil da MOM, Oscar Bravo Eco. Olha o Salvador, TAM 3561. Siga, TAM 3561. Formação uniforme, Brasília 360, por gentileza. TAM 3561, Na 3561, autorizado Brasília, nível de voo 340, via Pesulu 17. Pistão no zero, curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle 120, decimal 8, responda 5132. 340 Brasília, Pesulu 17. Decolada 10, curva direita Arbor, Elefa. É a saída 1208, 5132, botão 3561. Então 3561 no cruzamento correto, sempre quando para o pushback de estacionamento. Guadará. Solução 3193, está no número 1 para funcionamento. Então 3193 já passa o pushback. No 33 decola aos 22, controle 120, decimal 8, Mongol. 208, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, eu vou 1333. O gol 1333, contato radar, sobe pro 360, saída da Elvo, a Leda da presente. 360, Leda da presente, gol no 333. T32 no meia, chama o centro Recife 12545 terno 2685. 2545 terno 2685, TAM. 32 no meia. Oi, Lima, confirme se o azul 4089 ainda vai voar para a Vitória? O 4089, aguarde um instante que eu vou confirmar, porque esse. É, ficou grandeado, ele iria para Ilhéus. Gente, aguardarei. Falou, Xaneia 305, pushback, acionamento, posição 5. Xaneia 305, aguarde pushback. Guarda pushback, 305. Prossiga. Solicita da presente possível proa de Nizza. Oscar Bravo Eco, mantenha o perfil da saída. Temos tráfego em aproximação. Afirmativo, Oscar Bravo Eco, estamos cumprindo o perfil, obrigado. Salvador, Azul, Alfa, Zulu, Lima. Prossiga, Azul. É, confirmando, é o voo 4089. A aeronave está em manutenção, então não sairá agora, ok? Oscar Bravo Eco, chama Centro Recife, 12545, alterno 12085. Cinco, quatro, cinco, no 2685, Oscar Bravo Eco, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Grato. Na 6315, autorizado pushback, tem plano para táxi. Autorizado pushão para o táxi, 6315. Gol no 333, chama o centro Recife, 1251, no alterna 1 no 3325. 351 no 3325, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Neon 142, copia? Prossiga. Jané Neon 142, autorizado, Recife, nível de voo 350, via Upper Witch 58. Pistão no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 120, decimal 8, transponder 51 no 37. Poxa, Jané Neon 142, Recife autorizado, nível 350, pela Upper Witch 58. Saída Puca, Caju, controle de saída 1208 e o transponder vai ser o 51 no 37. Jané Neon 142, cotejamento correto, sempre pronto para pushback somente. Chama lá. Salutão 3193, POB 169, autonomia 4 horas, alterna Guarulhos, pronto. Salutão 3193, autorizado táxi via Inter, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 6, altímetro no 012. 012, táxi via Inter, 6 no ponto de espera, 3193. O azul, Alfas, Lulu Lima, informa o término de reboque, posição 7 para as 3, grato. Azul, ciente de nada. Oi, Salvador, até 3193, do ponto de espera, dando zero, pronto. T3193, autorizado a linhar e decolar, pista 10, vento no 70 graus, 0629. A linha decola no 0, 3193. Terra, chame torre 118, decimal 6, azimuth centímetro no 012. Pátio Índia, ponte Pera 186, 1012, 6305. Tá 3193, decola os 33, controle 120, decimal 8. 208, 193, boa. Oi, Salvador, boa tarde, China 6305, ponte pera no zero, pronto. China 6305, ali mantém piso no zero. Ali mantém no zero, 6305. 93, contato radar, salve pro 380, vou ali da pós 2 por 10. 380, tá, 3193. Xené 6315, trezado decolagem, piso no zero, vento no 50 graus, 08 nós. Livre decolagem no zero, Xené 6315. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4116, faça 2301-50, confere. O Azul 4116 aciona a identificação, está autorizada a chegada a mar e desce para 2 mil pés no perfil da chegada, está autorizada a ILS em posto estabilizado. 8. 308, a volta, é 305. Afirmativo. Cat, Duna, descendo a 2 mil pés, autorizado o ILS. Vamos autorizar 4, o Nuno BR. Papa. Tal 3561, autorizado acionamento, sendo pronto para ataque. Boa tarde. Nuno 5, boa tarde. Contato radar, sobe por 360, perfil da saída arco. 360, perfil arco, 390. Controle autorizado para o Edianessa, por 63 e chão 5. O Edianessa 63 e no 5 consegue passar o nível 100 através de TAP? Nível 100 através de que posição, senhora? Através de arco. Claro, senhora, consigo sim. Então, autorizado, Edianessa. Edianessa 63, por 5. TAM 3193, chama o centro Recife 1251, Noterno 1-3325. É, preciso informar se eu peço para o TAM 3193? 1251, Alterna 1-3325, TAM 3193. Recife 251, 1-3325, TAM 3193, boa tarde. Boa tarde. Controle TAM 3194. TAM 3154, aciona a identificação, desce para o 050, voa ITAP. Desce para o 50, 3154. Voa ITAP. Afirmativo, 3154.